超越少。Somente a portadora, confirme. Tá autorizado, chame na papá, papá, papá, golfe. Controle Salvador 1208. Boa tarde. Controle Salvador, é o CAN 3897, Bill, na sua escuta. 3897, que vai estar em Santa Catarina, subiu uma senha, o número de voo 320 dias, saiu da sua volta. 320, Samuel, CAN 3897. Eu tenho uma aeronave que foi na mesma saída. conseguiu falar autorizado, pistola 7, ventando 00 graus, 02 mar. Agosto, chama o centro 8, frequência 12.0, a sanatura 18.8. Copa Agosto, precisa? 7-1, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 0 grau, turno 2-9. Sua no centro, controle ano 20 decimal 8. Controle Salvador, azul 2781, passando 1.400 pés, arbor, transição elefa. 3781, vai para o contato, sobe via, sai da arbor 1 para o nível de voo 180. Azul 2781, sobe via, arbor, nível de voo 180. Falou, seu senhor, para você. Controle Salvador, poderia coordenar a proa direto do destino do Polo Azul 2781? Cancelado. Falou para o trono, que é feliz. Oscar, Papa Golf, autorizado isso para o meu pé. Golf, mas eu quero que 45, contato com a base, número 360, após o contato de Leda. 360, 2000 Leda, gol 1645. Copiado. como 7.6, frequência 1.28.35, alternativa 1.25.1. 2.8.3.5.1.25, bom dia. 208, boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. espera. Dois meses, tudo bem. Agora 3, 3, 6, 5. Eu estou fazendo um livro de LS, eu estou fazendo um livro de LS, eu estou fazendo um curso de outro.